E aí, Aspri, trouxe o livro? Trouxe, tá aí. Você vai ler? Veremos. Afinal, o que é o Sankofa? É uma trilogia, um estudo de civilizações africanas, de Elisa Nascimento com Fabi Dias. Então vamos compartilhar com o povo. O Sankofa pertence, então, a um sistema de escrita africano antigo. A importância desse fato é incomensurável quando observamos que o academicismo convencional nega à África sua historicidade, classificando-a como pré-histórica, com base na alegação de que seus povos nunca desenvolveram o sistema de escrita. Entretanto, os africanos estão entre os primeiros povos a desenvolver a escrita. Ideograma Sankofa pertence ao conjunto de símbolos gráficos de origem Akan, chamados Adinkra. Cada ideograma, ou Adinkra, tem seu significado complexo, representado através de ditames ou fábulas, que expressam conceitos filosóficos. Sankofa significa nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. Sempre podemos retificar os nossos erros. O ideograma parece originar-se de uma estilização do pássaro que volta a cabeça para trás. Representação de mesmo conceito no trono do rei e no bastão do linguista. Além de fascinante, pela riqueza de informação desconhecida, pela população e pela academia não especializada, o estudo das civilizações africanas é de primeira importância na recuperação da autoestima de um povo. Para recuperar sua própria identidade e resgatar a dívida que tem para com seus cidadãos de origem africana, urge à nação brasileira mergulhar nas dimensões mais profundas dessa herança civilizatória africana. Essas verdades têm que ser ensinadas nas nossas escolas, para restituir ao contingente majoritário da nossa gente o seu autorrespeito, a sua autoestima e a sua dignidade, fontes do protagonismo histórico e da realização humana. Nas palavras do senador Abdias Nascimento e Elisa Larkin Nascimento, aos irmãos e irmãs, Sankofa.